Hoje é dia 28 de maio de 2024 e este é o episódio 301 do podcast do Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras coisas. Mas não foi cenas, foi coisas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho os Choninhas. Olá, Choninhas. Olá. Então, está tudo? Epá, tá, até agora está, né? Nós começamos aqui um bocadinho mais tarde porque eu tive aqui uns problemas técnicos. Ah, sim, que problemas técnicos é que tu tiveste? Olha, não sei porquê, primeiro não tinha vídeo no browser. No navegador, sim. Sim, no browser. No navegador, sim. Quer o Chromium, quer o Firefox, portanto não foi um problema específico do browser. Recusavam-se a mostrar vídeo vindo da minha webcam. Aliás, a luzinha da minha webcam a dizer que está a ser acedida, a dar-me um sinal, a informar-me por motivos de privacidade. Nem sequer acendia, portanto, e não era dos era mesmo dos navegadores, porque eu experimentei com outra aplicação para validar se havia problema ou não. Depois resolvi o problema do vídeo e deixei de ter áudio. Não havia nem, mas em todo o sistema, áudio nenhum. E o microfone também não provocava barulho nas aplicações. Eu tenho duas teorias acerca disso. Uma é que tu atualizaste o sistema há pouco tempo e fizeste aí umas macacadas. Não. Ou tens a correr algum tipo de software espião que está a tentar apanhar o que estás a fazer no teu computador à semelhança do novo produto da Microsoft, o Windows Recall. Uhum. Que não é nada, como nós dizemos em português, creepy. Segunda teoria, tens um clássico problema... Já é a terceira. Espera, é a terceira teoria? É. Tu contas a pau-portas, já reparei. Mas ao contrário, ele diz 3 e acaba por dizer 5. Ou já não sei se é ao contrário, se é, diz 5 e conta só 3. Mas não interessa. Qual era a outra teoria, então? Tens um problema que nós, na gíria técnica, chamamos um BIOCT. Um BIOCT. B-I-O-C-T. Que é um bug do interface orgânica entre a cadeira e o teclado. Costuma acontecer muito em informática. E é causa da maior parte dos problemas que acontecem em informática, esse bug. Não diria dos problemas em informática, mas dos problemas dos utilizadores, sim. Sim. Um bug do interface orgânico entre a cadeira e o teclado. Ou seja, tu és o problema. É isso. Eu tive um colega com o qual trabalhei que dizia que a empresa sem clientes estava muito melhor, tinha muito menos problemas. Ah, claro que sim. Então, também não tinha rendimento, mas tinha muito menos problemas. O problema dele era resolver problemas, não era ter rendimentos. Mas pronto, começámos isto um quarto de hora atrasados porque o teu computador decidiu borregar e resolveste como? Reiniciando. Exatamente. Como qualquer bom informático, não é? Ou seja, não sabes o que é que aconteceu, não sabes como é que resolveste e isto está tudo a funcionar. Saber como resolvi, sei. Reiniciando. Agora, qual foi o problema? Não. Só depois disto é que, se tiver tempo, vou olhar para isso. Vais ver, fazer o quê? Ver logs e coisas assim? Claro. Mal podemos esperar pelo próximo episódio para saber o que é que aconteceu exatamente. Não vos garanto que vá sequer à procura, logo vejo. Vê lá se, por azar, não terás instalado uma carteira de criptomoedas. Não. O que essas faziam era aliviar-me das próprias criptomoedas, mas não. Vê lá se não terás instalado um pacote de deb malicioso, uma coisa assim. Olha, isso é mais provável, porque os pacotes de deb, quando são instalados, eles executam como root. Todos os scripts lá estão de pré e pós-instalação e executam como root. Portanto, é um risco. Ah, pois é, bebê. Bom, mas e mais coisas? Adiante. Esta semana tive um bocadinho mais de volta aqui do meu escritório a fazer arrumações, mas não fiz arrumações de nada assim eletrónico interessante, só mudar coisas de sítio para libertar espaço de um sítio e preencher em outros. Mas além disso, como estive a fazer isso, também não tive muito tempo para fazer isso, porque estive no Centro Linux. Decorreu o evento mensal do Centro Linux, que correu bastante bem, muita participação, foi pessoas interessadas ainda, que ainda não tinham... Define muita participação. Ora, muita participação para um evento do Centro de Linux, que é um espaço... Em Taylor Swift, que é a unidade de medida Taylor Swift, quanta participação é que tu tiveste? Não sei, eu não sei qual é a unidade de Taylor Swift. Então, é fácil, quantas Taylor Swift caberiam no evento Linux depois das pessoas lá estarem? Depois das pessoas lá estarem, não caberia nenhuma, talvez uma. Quer dizer que teve uma excelente participação, só que havia uma Taylor Swift. Exatamente. Pronto. As pessoas provavelmente pensaram, ah, é que ele vai falar de milhões de pessoas num estádio. Não, é a quantidade de Taylor Swift que cabem numa sala. Portanto, se só cabia uma, quer dizer que a sala estava quase cheia. A sala é grandita, mas não é gigante. E confortavelmente cabem lá entre 15 e 20 pessoas, vá. Dependendo da disposição das mesas e das cadeiras. A unidade de medida é uma Taylor Swift, portanto, 15 a 20 Taylor Swifts. Pronto. E teve lá, entre esse número, mudando ao longo do dia, foi mudando o número de pessoas que lá estavam. Portanto, foi para o mil, foi um... E Central Linux foi uma boa participação. Portanto, podemos dizer que durante a sessão o número de participantes oscilou entre 10 a 20 Taylor Swifts. Sim. Está bem. Também dedicámos-nos ao Home Assistant. Tivemos algumas pessoas já com alguma experiência e outras ainda sem experiência nenhuma e sem saberem bem como funcionava. Tivemos a mostrar como é que se instalava, adicionar alguns dispositivos, fazer umas automações assim muito básicas. E depois uma pessoa mostrou o seu setup em casa, que é bastante complexo. Mas dá para passar de uma coisa muito básica, que foi o que nós demonstramos inicialmente, para uma coisa muito complexa e as pessoas verem a quantidade de coisas que se pode fazer. Houve lá pessoas que disseram que ficaram abismadas com as possibilidades e que muito entusiasmadas. Fixe. E isto foi... nem peixe nem soares. Mas depois do almoço dedicámos-nos a outra coisa. O Tiago Maurício, membro da comunidade já há algum tempo e anterior convidado aqui do nosso podcast, em várias vezes já, foi apresentar o setup dele que de firewall em casa, que ele utiliza LXD, que já aqui falámos muitas vezes, uma solução de gestão de contentores e de máquinas virtuais criada pela Canonical e pelo Linux Containers Project, com base em containers LXC. Também consegue gerar máquinas virtuais com QEMU. E então o Tiago utiliza o LXD para virtualizar um sistema operativo chamado OpenSense, que é um BSD. Aliás, é baseado em FreeBSD e é um fork de uma outra aplicação. Este sistema operativo pode-se dizer que é uma appliance, portanto, é uma configuração do sistema operativo mais ou menos fechada e chave na mão para um fim específico, neste caso para ser uma firewall e gateway e fornecer alguns serviços de rede. E o OpenSense é um fork do PFSense, mais antigo, e ele utiliza de facto o OpenSense para firewall virtualizado em cima do LXD. Percebeste o conceito ou tens alguma dúvida já agora? Percebi tanto do que tu disseste como percebo de lagares de azeite, sendo que eu desconfio que percebo um bocadinho mais de lagares de azeite. Então pergunta lá quais são as tuas dúvidas, porque as tuas dúvidas podem ser as de muitos ouvintes. Que diabo é um LXC? Pronto, um LXC é um tipo de contentores, é a abreviação de Linux Containers, LX Linux C de Containers, que são contentores com um conceito um pouco diferente dos do Docker. Portanto, os containers servem para isolar ambientes operativos dentro de um sistema operativo. O que eles fazem é com que o que é executado dentro desses contentores não comunica para fora. Há várias funcionalidades ao nível do núcleo do sistema operativo, do Linux em si, que controla a capacidade, neste caso, que ele cria barreiras que impede essa comunicação para fora excepto por rede, e estes ambientes operativos, estes containers, não têm o seu próprio kernel. É uma das maiores diferenças para com as máquinas virtuais. Eles utilizam o kernel do sistema anfitrião. Mas isso não vai limitar a compatibilidade desses containers com alguns sistemas? Ou seja, não podes correr em todo o lado? Não corres em todo o lado. Garante a compatibilidade com todos os sistemas. Porque a única Até coisa de que eles dependem... Até se o kernel for muito diferente? Não interessa. Desde versões, e há versões muito, muito, muito antigas do kernel, que estas funcionalidades que da qual eles dependem são todas, são em todas as versões do kernel. Depois há gerações diferentes destas funcionalidades que foram aprofundando a capacidade de separação e a minúcia da separação. Basicamente, contentores são vê-os como máquinas virtuais sem o seu próprio kernel. E os contentores de docas estão otimizados para correr uma aplicação ou duas aplicações no máximo, vá, coisa assim de género, dentro de um contentor. Portanto, ser muito pequeno e ter só o que precisa especificamente para aquilo, ou o mais perto disso possível. E os Linux containers, é o contrário, o objetivo deles é serem contentores gordos, contentores que têm lá um ambiente inteiro de sistema operativo. Contentores gordos, sim, é a primeira vez que eu ouço falar desse conceito. A Canonical chama-lhe Lightweight VMs. Eu não gosto muito, mas sim, é algo que máquinas está... virtuais magrinhas. Sim. E tu chamas-lhe contentores gordos. Pronto, há aqui uma disparidade, sim, de conceitos. Ele está ali entre as máquinas virtuais e os contentores de Docker. Pronto. Está ali, uma zona cinzenta. Eles são muito bons, por exemplo, para se trabalhares com muitos clientes diferentes ou se tiveres muitas funções diferentes dentro de uma organização, para separares o trabalho que fazes em cada um dessas funções ou para cada um desses clientes, por exemplo, e isolas o software. Tudo que é para aquele cliente está naquele contentor, tudo que é para outro cliente está noutro contentor, ou... enquanto developer está aqui neste contentor, enquanto outra coisa qualquer está noutro contentor. Está bem, estou a ver, fascinante. Então, quando contribuís para um projeto de software livre, tudo o que precisas está dentro daquele contentor e tudo o que precisas para o outro está dentro do outro contentor. O mundo fascinante dos contentores, aqui no mundo, certo, de Linux, como também no cais de Alcântara. E como cantavam os chutes de pontapés, a carga está pronta e metida nos contentores. Exatamente. Exatamente. Eu queria só esclarecer os nossos ouvintes mais novos, os pequenitos. Os chutes e pontapés eram uma banda de rock muito famosa nos anos 80 e 90, que surgiu em 1979, se não estou enganado. E que nós, quando éramos pequenos, ouvíamos muito. E pronto, as pessoas nascidas já no século XXI provavelmente estão a ouvir o que é isso, eu não sei. Queria também esclarecer para os mais pequenitos, quando o Diogo Constantino fez aquela piadola de não é peixe e não é Soares, porque eu disse fixe, ele refere-se a um slogan eleitoral que era o Soares é fixe. Foi usado na campanha presidencial de 1986, se não estou enganado, em que o Mário Soares foi eleito Presidente, sim, da República, e cujos candidatos eram o próprio Mário Soares, o Freitas do Amaral, o Salgado Zanha e a Maria de Lourdes Pinto da Silva. Portanto, vamos pesquisar. E o slogan era Soares é fixe. Ora, como eu disse fixe, o Diogo foi buscar a referência ao Soares. E eu sei que para muitos de vós, que hoje têm 20 anos, pequerruxos, os petizes... isto não fará qualquer sentido. Porquê? Porque somos velhos. Pronto, fica o esclarecimento. É isso. Um momento de cultura geral. É, põe um da cultura, como dizia o outro. E então, o que é que o Tiago faz? Ele utiliza esta dupla capacidade. Aliás, ele só usa uma parte dupla, mas pronto. Utiliza a capacidade do LXD de além de gerir máquinas, de gerir contentores LXC, gerir também máquinas virtuais com QEMU. E virtualiza o sistema operativo OpenSense em cima do QEMU, pronto, com o LXD. E depois diz assim, olha, máquina virtual, esta outra interface de rede, portanto esta outra placa de rede, tipicamente estas máquinas têm que ter mais do que uma, senão é difícil de trabalharem como gateway ou como firewall. Esta interface de rede está associada diretamente a esta máquina virtual, é controlada por ela. E então ele recebe pela interface pela qual a máquina virtual comunica, recebe da internet e depois com a outra, que seria a interface que estava dentro da rede. E claro, pode-se adicionar mais interfaces para fazer todo o tipo de coisas, desde usar mais do que uma rede, ligar a diferentes switches dentro da mesma rede, criar redundâncias, aumentar o throughput e fazer com duas ou mais interfaces uma interface com maior capacidade. Portanto, dá para fazer muita coisa interessante. Estou a ver, sim. Fiquei, uau. É certamente um tópico a que não me vou dedicar tão cedo. Porque não, é pá, não. É muita areia para a minha caminhoneta. Mas olha, se estivesses lá, tinhas visto que não é muita areia para a tua caminhoneta. É um bocadinho de areia para a minha caminhoneta. Não, quer dizer, é um punho de areia, vá. Tu estás a falar de contentores e tens de lembrar que a minha capacidade de carga é uma Toyota iAce daquelas de caixa de madeira quadrada. Mas para isto chega depois de veres como é que o IE, né? É para isto que servem estas sessões do Centro Linux. É para ajudar, para termos membros da nossa comunidade a ajudar os outros a perceber como é que se faz e muitas vezes a desmistificar a complexidade de alguns temas. Sim, mas a minha capacidade para a minha areia é semelhante. Arranjo um exemplo melhor. É igual à daquelas motas de triciclo Piaggio azuis que os velhotes das aldeias tinham com muita frequência assim há 20 anos atrás. Aquelas motinhas assim azuis com uma caixa pequenina atrás que faziam estrada fora. Lembras-te disso? Eu lembro-me disso. Sim. Pronto. Tinha aquela proteção de lona à frente. Mas estou super confiante que tal como todos os outros membros da comunidade que estiveram lá no Centro Linux, que conseguiram instalar e configurar tudo isto com sucesso, também tu conseguirias se lá estivesse dado. Vem, jovem, junta-te a nós, tu também consegues. Inscreve-te já. Colabora. Inscreve-te no Interrail e vem conhecer contentores. Okay. Pronto. E depois disso, estava planeado para demorar pouco tempo, acabamos por demorar muito tempo com isto. As pessoas foram muito curiosas, fizeram um monte de perguntas. Também tivemos de resolver alguns problemas iniciais que não estávamos à espera, porque tínhamos vários sistemas operativos diferentes nas máquinas e não os normalizámos antes. Espera, para, escuta, olha, quando tu dizes vários sistemas operativos, estamos também a falar de sistemas operativos do demónio? De Debian? Não, esses são do bem. Esses são do bem. Estou a falar dos outros sistemas operativos, do demónio. O demónio é o OpenBSD? Não, o OpenBSD. Literalmente, o OpenBSD, a mascote, é um demónio. Ah, ok, sim, pronto. Sim, já me estou a lembrar. Mas, não, quando refiro sistemas operativos do demo, estou a falar daqueles sistemas operativos que instalam software espião nos seus sistemas, por omissão. Curiosamente, havia lá uma pessoa que tinha. Só que ela fez. Essa pessoa instalou uma máquina virtual e depois fez tudo dentro dessa máquina virtual. Mas no sistema operativo nativo que essa pessoa tinha não consigo dizer. Era esse. Pronto, ele depois em cima disso tinha um Debian virtualizado. E com esse Debian conseguiu fazer tudo. Pronto, mas devias ter ajudado um bocadinho mais trabalho, mas a formatar o disco e a instalar Debian. A escolha é dessa pessoa, não é minha. Mas foi interessante. Demorámos um bocadinho mais de tempo. Não, um bocadinho, não, bastante mais tempo do que tínhamos planeado. Mas ainda deu para irmos ao tema seguinte, que foi, pois, virtualização e contentores também. Com Proxmox. Ah, Proxmox, sim senhor. Já ouvi falar, não sei o que é. Pronto, Proxmox é também uma appliance baseada em Debian. É um eletrodoméstico? Sim. baseado em Debian e desenvolvido especificamente para correr máquinas virtuais e contentores. Tem uma interface web bastante desenvolvida que faz, permite fazer uma gestão bastante avançada deste tipo de coisas. E é algo já assim, um nível, eu diria que entre o prosumer e o empresarial. Aliás, eles tentam agora concorrer com a VMware, que fez aqui uma série de erros recentemente, que levou pessoas a abandonar o VMware, e eles estão muito agressivamente a tentar obter algum mercado aí. E, ok, pergunto-me se alguma vez vão conseguir. Alguns já conseguiram, quer dizer, agora o quanto, não sei, não é muito cedo para dizer. Mas é um produto que de vez em quando se encontra, pelo menos em pequenas e médias empresas, e muito em pessoas que estão interessadas em temas como o do Home Lab, que era o tema principal deste evento, que é a capacidade de termos em casa um laboratório com o qual podemos fazer experiências para aprender como é que se utiliza as tecnologias, e para aprender não só inicialmente, mas chegar a um nível já mais desenvolvido. É uma boa forma de estudantes e de... investigadores, etc. Não diria investigadores, que me está a falar. Entusiastas de tecnologia. Aprenderem tecnologia a um nível já bastante interessante. Isto e, claro, o self-hosting, que é a capacidade de nós corrermos normalmente em nossa casa ou em algum servidor controlado por nós, pelo menos, os nossos serviços, em vez de utilizarmos serviços de big techs e de outras empresas na internet. Opa, isso é que era de valor, mas mais uma vez... essencial para a soberania digital que está na boca de tantas pessoas, e para os direitos do consumidor, porque as empresas de tecnologia querem muito pouco saber dos direitos do consumidor, entre muito pouco, nada e absolutamente nada. Pois. E até para ganharem prática na utilização de tecnologias, para depois, por exemplo, utilizarem no trabalho ou coisa assim de género. Uhum. Sim. E foi muito interessante. Tivemos lá o Tomás Leite Castro, que foi uma pessoa nova na comunidade, que eu conheci há pouco tempo num outro evento da comunidade, no Digital Rights Drinks em Lisboa. E depois disso já o encontrei nas comemorações de Dia da Internet, e imediatamente percebi que é uma pessoa muito interessante. Um jovem de 20 e poucos anos que tem um. Portanto, uma pessoa que não sabe o que foram as eleições presidenciais de 1986. É isso que queres dizer? Não, garantidamente que não. Mas é uma pessoa que sabe muito de tecnologia, em particular de redes. E que tem uma experiência com tecnologia que eu diria que muita gente mais velha não tem. Leite Castro, esse porque nome ele, diz-me qualquer coisa. Porque ele é precisamente uma pessoa que se dedicou ao Home Lab e ao self-hosting. E então desenvolveu muito esta, claro, como parte das suas características naturais de curiosidade, e o entusiasmo também, e a paixão que tem pela tecnologia, levou isto tudo combinado, vou a ter estes conhecimentos e agora a partilhá-lo connosco, que é sempre muito... E quando é que é o próximo evento no Centro Linux? Já está alguma coisa planeada? E qual é o tema? Ainda não está o tema completamente definido, estou à espera de algumas respostas. A data... também dependerá disso. Tipicamente é o último sábado do mês, portanto podem planear a vossa vida à volta desse factoide, que às vezes é uma mentira, mas pronto, tentamos que seja verdade o mais vezes possíveis. E é isso. O tema, nos próximos dias a gente fica definido o tema. Mas na próxima quinta, não se esqueçam, no dia em que vocês já estão a ouvir este podcast, aliás, não, já depois de vocês ouvirem este podcast, irá decorrer o encontro de Sintra da comunidade Ubuntu. Portanto, apareçam. Sim, apareçam, que é para não serem sempre os mesmos, pá. Precisamos mais malta nova, malta que não saiba quem foi o Salgado Desenho ou o Mário Soares. Pronto. Tu, que andais a fazer nos últimos tempos? Eu, nos últimos tempos, estive a trabalhar que nem um moiro, que é uma expressão que não é nada racista. E pouco mais do que isso. Esta semana dei de caras com um vídeo muito engraçado, feito por um tipo chamado Crazy Ken, que é um tipo que tem uma cabeça enorme, que faz assim umas descrições muito engraçadas de aparelhos de eletrónica e software e essas coisas todas. Não conheço. E ele fez um vídeo dedicado ao LPC. Eu não sei se alguém se lembra do que era o LPC. One Laptop per Children. Child, sim. One Laptop per Child, um laptop, um computador portátil para cada criança, que era um projeto do Nicholas Negroponte. Exatamente. Da fundação, eu não me lembro se o nome da fundação era o LPC também. Era. Que queria, tinha aquele projeto utópico de fornecer um computador portátil a todas as crianças do mundo, sobretudo de países em desenvolvimento, com computadores desenvolvidos para, enfim, zonas em que não há muito recurso a eletricidade, ou ligações à internet, aquela coisa toda. E eu estive a ver essa descrição desse computador. Eu já conhecia esse computador há muitos, muitos anos. Inclusive, acompanhei o nascer do projeto logo desde o início e depois perdi-lhe o rastro. Entretanto, esta semana deparei com esse vídeo. Pá, o vídeo está bem feito, está muito interessante. É um périplo muito curto sobre o que foi o projeto OLPC, que entretanto ficou em águas de bacalhau, porque surgiram, enfim, foi suplantado no mercado por computadores do mesmo tipo, entre aspas, que cumpriram um pouco essa função. Entre nós tivemos o projeto concorrente da Intel, que foi aqui batizado de Magalhães, que era uma versão nacional do Classmate PC, que no fundo, Intel. Sim, da Intel. Que era concorrente do LPC, precisamente. Mas aquilo que eu queria salientar nesse vídeo, e depois deixo o link nas notas. E que deu origem ao Canaima, que era a versão venezuelana desse computador. Exatamente, que depois, na altura, o governo do Sócrates tinha um acordo com o governo venezuelano para fazer o fornecimento dessas coisas, através da JP Sacote, se não me engano, não era? Já não tenho bem a certeza. Exatamente, exatamente. Eu sei disto porque participei uma vez numa ação de formação da JP Sacote para fazer uma iniciativa semelhante no Gabão. Isso acho que também ficou em águas de bacalhau, porque entretanto o Gabão teve mais um golpe de Estado à semelhança do que tem acontecido no Gabão, sucessivamente. Gabão. Mas, enfim, adiante. Mas... O LPC, o vídeo é um sumário, vá, um resumo daquilo que foi o projeto LPC, mas é muito interessante o projeto, sobretudo por causa das opções que os designers fizeram para a concepção do portátil, sobretudo o segundo modelo, que eu acho que era o 1.75, tem ali escolhas muito, muito, muito, muito, muito interessantes e muito acertadas para desenhar um computador portátil com objetivos educativos. E a descrição que ele faz depois do próprio software que foi desenvolvido para o computador, que era integralmente software livre, é fabuloso. E vou dizer uma coisa que é um bocado escandalosa da minha parte, que vocês não ouvem muitas vezes, mas fiquei tentado a comprar um só para manter a memória desse projeto e para manter o software tal como estava, de fábrica, vamos chamar-lhe assim, porque é de facto um projeto muito interessante a todos os níveis. Depois há outras considerações que teriam de se fazer sobre lixo eletrónico, sobre se isso seria de facto uma prioridade para países em desenvolvimento que têm prioridades muito mais importantes, como a distribuição de água, saneamento, acesso à alimentação, moradias, essas coisas todas. Mas sabes que essas considerações são interessantes. Fazem-me lembrar um conjunto de apresentações a que assisti, e vocês podem assistir também porque estão no YouTube, na Ubuntu Summit em Praga. Havia lá um conjunto de pessoas que vieram de África e que contaram a sua história de como é que aprenderam a utilizar computadores e como é que se tornaram profissionais de IT. Certo, certo, certo. Eu lembro-me disso. E é interessante porque havia quem não tivesse eletricidade em casa. E então tinha que ir a outros sítios para aprender, para ligar o computador, né? E ter bateria e aprender as coisas, e via também histórias relacionadas com o acesso à internet, e com o acesso aos próprios computadores, que eram poucos, e tudo isso. E de facto, para esse conjunto de pessoas, que nunca vão ser todas as pessoas em África, porque nem toda a gente em África vai se tornar um profissional IT, esse conhecimento, o acesso à tecnologia e ao conhecimento revolucionou essas, a vida dessas pessoas, não só porque se tornaram profissionais da IT, mas porque aprenderam coisas que melhoraram a sua vida sem ser coisas relacionadas com a IT e espalharam esse conhecimento nas suas comunidades. Eu queria só esclarecer nossos ouvintes que em português nós utilizamos a expressão TI, Tecnologias de Informação. Pronto, e é interessante é que esses computadores, o LPC, tinham sido desenhados um bocadinho a ter em conta as circunstâncias em que as pessoas estavam, ao ponto de, por exemplo, o ecrã estar desenhado para funcionar como luz e ser a única, provavelmente a única fonte de luz em alguns lares. Sim, não, acrescento mais um, isso está tudo descrito no vídeo. Inclusive, um dos primeiros protótipos tinha uma manivela ligada a um dínamo, uma manivela manual, para gerar eletricidade para carregar as baterias, fazendo girar um dínamo. Basicamente, carregas o computador dando a manivela. Só que isso foi um dos primeiros protótipos que apareceu, a manivela não era muito resistente, essa ideia depois ficou pelo caminho, e eles tentaram reduzir o custo do computador para... Queriam eles reduzir o custo do computador para $100 a unidade. Nunca conseguiram esperam. Reduzir, ao fim de muito esforço e muitas concessões e muitos cortes em algumas funcionalidades, para $130, foi o preço mais baixo que eles conseguiram obter. Mas depois, com as cadeias de produção, distribuição, etc, etc, acabou por ficar nos 200. Nessa altura já havia muitos computadores bem mais potentes e que custavam um pouco mais do que isso. Não exatamente, de facto aquilo que é interessante exemplo, ver nesse AZ vídeo PC, é que... Que custava 200 euros e que era muito mais potente. O IPC, e eu tive um que eu comprei em 2008, que saiu mais ou menos um ano antes, já veio depois do OLPC. Sim, mas foi por volta dessa altura. Mas foi também como consequência também dos esforços, ou seja, o OLPC abriu um pouco o caminho para... Esse modelo de computador pequeno, portátil, barato, com funções mínimas, isso tudo. Mas aquilo que estavas a dizer do ecrã, eu acrescentava só, isso está tudo escrito no vídeo, depois deixo o link. O ecrã até tinha uma funcionalidade dupla, que era, eles tinham duas versões do ecrã, ou seja, o software podia mudar o modo do ecrã para o modo com luz e sem luz, para usar o ecrã quando havia luz ambiente, para poupar a bateria, e depois... Tinha um modo noturno em que o ecrã poderia ser finalmente iluminado quando já não tivesse iluminação natural. Portanto, há ali uma série de opções de design. A colocação das antenas de Wi-Fi, o número de entradas que o computador tinha para os periféricos, o desenho de bateria, o teclado, o próprio sistema operativo, o processador que foi escolhido, etc. Foram absolutamente fabulosos. A equipa que fez o design do computador, sobretudo o segundo modelo, não do protótipo, fez umas escolhas, foram mesmo na murcha. E aquilo tem umas funcionalidades espetaculares e o software foi também muito bem adaptado. Aliás, eu acho que o software educativo que foi criado para aquele computador, que era o Sugar, ainda hoje é usado em muitas escolas e noutros projetos educativos. Eu lembro-me de ter uma conversa com alguém no Telegram há uns tempos atrás, em que estava a haver uma discussão sobre software para objetivos pedagógicos, em que se falou inevitavelmente do Scratch, claro, e do Ubuntu, que é aquela versão para fins educativos do Ubuntu. Mas houve alguém que também mencionou o Sugar como ainda sendo uma opção válida, que ainda há muita gente a usar, e creio que ainda está em desenvolvimento, se não estou enganado. Se não sei. Seja como for, gostei imenso de ver aquilo. Fez-me voltar atrás um bocadinho no tempo e relembrar esse projeto que eu tinha seguido e, entretanto, perdi-lhe o rastro. E, portanto, é uma coisa que eu recomendo a todos verem. Gostava mesmo de arranjar um exemplar do OLPC, que já não esteja em uso, obviamente, e ele hoje em dia já está completamente obsoleto, mas pá, é uma ideia que merece ser homenageada e lembrada. Portanto, sim. Foi mais ou menos isso que andei a fazer esta semana, sobretudo. Também me caiu na caixa de correio um e-mail da NitroKey com um produto novo. Sim, sim. É um router móvel com 4G. E é interessante, não sei se queres falar dele. Sim, vamos falar já disso. Então fala. Isto caiu-me na caixa de correio hoje mesmo. E eu não estava à espera, eu recebi newsletters da Nitro aqui, de outras empresas, não sei o quê, porque andei ali a de olho nas coisas que eles fazem, que há coisas que me interessam, sobretudo ao nível de segurança e essas coisas. E hoje cai-me, estamos aqui a apresentar um novo produto, que é o NitroWall NW750, que parece uma... Estás a ver aqueles sabonetes de ligação à internet que as telefónicas distribuem às vezes... É basicamente isso em estrelas. É basicamente isso com mais umas coisinhas extra. E então, aquilo é uma espécie de uma caixa preta, tem uma bateria integrada de 7000... É literalmente preto e cinzento. É literalmente preto e cinzento. Tem uma bateria integrada de 7000 mAh, que lhe permite, imagino eu, aguentar ainda bastante tempo em funções, sem estar ligado a nada. E é um pequeno routerzinho que funciona como distribuidor de sinal Wi-Fi, mas também tem ligação Ethernet, pode ligar-se através de LTE 4G, pode fazer redistribuição do sinal Wi-Fi, etc, etc. Mas aquilo que é mais interessante nesse aparelhómetro é que ele tem, eu creio que ele tem um nó integrado da rede Tor, que te permite navegar na internet de forma anónima, entre aspas, mais ou menos anónima. Tem também acesso a VPN, que dá para configurar. Eles têm VPN com OpenVPN ou WireGuard, por exemplo. E depois tu, enfim, escolhes aquilo que tu precisas. E depois tem uma funcionalidade que eu achei muito curiosa. É que ele tem a identidade aleatória atribuída aos aparelhos. Ou seja, ele consegue obter, como é que eu digo isto? Atribuir um BSSID e endereço MAC aleatórios. E um e-mail também. E um e-mail, I-M-E-I, que eu já soube isto de cor. É o número de série que se atribui aos cartões SIM para ligação à rede, etc, etc. Aliás, aos cartões SIM não, aos aparelhos telefónicos mesmo. E esta funcionalidade, em alguns países, é proibida, a mudança do e-mail, do aparelho. Yeah. Não sei. Mas não sei qual é o caso aqui em Portugal. Não sei também. Mas de qualquer maneira, é altamente provável que seja. Comecei a ver aquelas funcionalidades todas e pensar, uau! Ah, e tem também encriptação DNS, tem uma série de funcionalidades para anonimizar e tornar as ligações à internet mais seguras em qualquer lado, através de várias redes. Isto tudo porque... Também podes base... aceder à rede ligando esse aparelho ao teu computador ou telefone com um cabo, por exemplo, um cabo Ethernet, um cabo USB-C, através de uma simples ligação Wi-Fi. A questão é... Eu comecei a olhar para aquilo tudo e pensei, epá, isto é mesmo fixe. Espera, isto é tudo possível. Porquê? Porque ele, como sistema operativo, utiliza um sistema operativo chamado OpenWRT, que é uma appliance também, de router e firewall e gateway, que para este tipo de dispositivos. E que, curiosamente, é um contentor que podes instalar no LXD, com o LXD, pronto. Porque a Canonical tem um servidor de imagens com contentores para vários outros sistemas operativos, que não o Ubuntu, e o OpenWRT é um deles. Mas é precisamente aqui que eu queria chegar. É que às vezes tu até tens no mercado coisas parecidas com estas, uns routers assim de viagem, que supostamente protegem a tua ligação, etc, etc. Mas este definitivamente está equipado com OpenWRT, que é sistema operativo precisamente, que é software livre, que permite ter um controle maior sobre o que é que se anda a passar ali dentro do aparelho. Sim, aqui há tempos falámos de outros também, já não sei se falámos aqui, se falámos só no Telegram, de uma empresa chamada Gel Inet, que tem uns dispositivos... deste tipo, alguns são só routers e há outros que são também modems de GSM e que também têm OpenWRT e que são têm preços um bocadinho, alguns modelos com preços um bocadinho mais simpáticos. Nós já tínhamos falado desse aparelhómetro num desses episódios e inclusivamente tu até compraste um desses aparelhitos, o que eles chamam de Mango, que é assim uma caixinha amarela muito pequena. É a versão mais barata que eles têm, custa exatamente cerca de $30. Exatamente. Não é uma bomba em termos de performance, Mas, na minha opinião, serve para a maior parte das pessoas. Sim, maior parte das pessoas. A questão é esta. Francamente, se eu tivesse que optar entre os dois, o Nitro Key ganha, mas assim, aos pontos, por causa do equipamento que ele tem. Tens... Sim, em termos de funcionalidades, em termos de hardware, tens e tudo uma isso. Entrada para um cartão nano SIM para as redes móveis, tens inclusivamente uma entrada para um cartão micro SD, até 512 GB, tens uma bateria autónoma de 7000 mAh, tens um CPU QCA 9531 a 650 MHz e ainda 128 MB de RAM DDR2. Armazenamento incluído de 16 megas mais 128 megas para o sistema operativo, imagino. E consome 5 volts 2 amperes, portanto mais ou menos anda nos 6 watts. E é relativamente portátil, é mesmo daqueles sabonetes assim. Sim, sim, eu diria que é do tamanho de um telefone móvel. Estava a ver se ele dizia aqui as dimensões, mas não vejo... Tem, 145 vezes 77,5 vezes 23,5 milímetros. Milímetros, sim. 14,5 cm de comprimento, 77 de largura e 2,3 cm de espessura. Milímetros. Sim, centímetros, 2,3. Estou a converter para centímetros. Com 285 gramas de peso. Portanto, é uma coisa que tu metes no bolso e tal, ligas aquilo. Pá, e não tens de estar preocupado com arranjar uma fonte de alimentação, porque uma bateria de 7000, aquilo dura-te imenso tempo, nem que seja, pá, certamente para estares ligado à internet uma hora ou duas a trabalhar num café, para ligares a um Wi-Fi muito público, uma isso. rede móvel, muito mais. E portanto, eu olhei para isto e pensei, isto é mesmo muito fixe, e depois vi o preço, 300 paus, au! Pois. 300 paus mais, imagino, taxas de importação, portanto... Não, isto vem da Alemanha, portanto não tem taxas de importação. Pronto, 300 paus, 300 euros. Eles põem no site 299, mas todos sabemos que são 300. Sim, sim. Mas se gastarem esse dinheiro e usarem o nosso link de afiliados, podem dar-nos 30% disso. A sério? Aliás, yeah, nós temos links de afiliados da Nitro Key e recebemos 30% das compras que vocês fizerem com este link. Eu juro que não sabia... E eu não estou a promover o produto. Isto foi mesmo uma coisa que aconteceu hoje. Foi-me parar à caixa do correio. Eu fiquei entusiasmado. Eu pensei, eu tenho que falar disto no podcast, mas eu juro que não foi. Por acaso não sabia que nós... Ora bem, 30% de 300 paus é quanto? 10% de 300 paus são 30? 30%... Não, espera aí. Eu sou péssimo em matemática. Alguém me ajude. 30% de 300 são... Ora, 10% são 30... Portanto, 30% são 60 euros. Nós recebemos 60 euros por cada compra destes... Não pode ser, é muito dinheiro. Eles depois não têm lucro. 30%. É o que está... Não queres dizer antes 3%? Não, 30%. Espera aí, então mas para onde é que vai esse dinheiro todo que eu não estou a receber nada? Vai para pagar o Alex. Eu quero ver os recibos. Eu quero ver os recibos. Infelizmente, as pessoas usam um pouco o link de afiliados. É muito, muito raro alguém fazer uma compra. Mas e eles onde têm é que, produtos então, muito só para estarmos aqui armados em vendilhões do templo, onde é que encontramos o link de afiliados? Nas notas dos nossos episódios, todas as notas dos nossos episódios têm este link. Pronto. O link dos afiliados. Está bem, mas pronto, eu depois pus-me a comparar com o outro aparelhito da GIL GLINET, que é o tal que tu tens, e de facto o da GLINET para mim tem algumas desvantagens. É muito mais barato, 30 paus em vez de 300, portanto, logo aí, para mim, nem ponho em dúvida, vou para o mais barato, porque eu sou, como é que se diz, pobre. Ferreta. A única desvantagem que eu vejo, francamente, porque acho que as capacidades, também não é preciso ser assim uma grande bomba. Aquilo que me chateia um bocadinho no Mango, no aparelho GLINET, o mais barato, é que não tem alimentação autónoma. Ou seja, tens que estar a ligar a uma fonte de alimentação qualquer. E em viagem isso não dá jeito nenhum. Tens que andar sempre a ligá-la a qualquer coisa. Pois pá, mas estás a ver? Mas tens o computador portátil, depois tens o telefone, depois tens de ter a bateria portátil. Se tens portátil, um telefone, não tens, estás de viagem, não tens um powerbank, pá, desculpa lá. Não estás em viagem, não sabes estar em viagem. Ah! Que lata, não sabes estar em viagem. Isto é um escândalo. Não me apetece andar com um tijolo atrás. O telefone devia aguentar-se o dia todo sozinho. E já agora, um router de viagem devia também ter uma fonte de alimentação autónoma, nem que seja para durar pelo menos uma hora. Acho que era razoável. Mas pronto. É de viagem, mas não é móvel, é diferente. Pois. Ah, eu creio que o Nitrowall também se pode usar como power bank, como bateria portátil. Sim. Ele tem um cabo para isso e tem essa bateria toda, portanto também pode usar isso como fonte de Ele tem essa alimentação. capacidade, tem. Mas pronto, em termos de velocidade de ligação e tudo, aqui o NitroKey diz que com o WireGuard se pode chegar a um máximo de 50 Mbps, com o Sim. OpenVPN 10 Mbps, que não é assim extraordinário. Não, mas na verdade, se não tiveres 5G, não deves ter velocidades extraordinariamente maiores que essas. Sim, no máximo chegas ali aos 30, Não, pode não, chegar muito, mais, muito mas abaixo disso, pode chegar 10. mais. Não, pode chegar mais que isso, mas não vai ser muito mais que isso. Com comunicações móveis, nunca temos ligações Sim, extraordinárias. mas isto assumindo que a ligação é boa. Aqui o Gilnet, o GLNet, ele no WireGuard dá-te, isto eu imagino em condições ideais, 45 Mbps e com OpenVPN 11, portanto, ligeiramente superior Sim. em condições ideais ao NitroKey. Mas o NitroKey tem muito mais funcionalidades e, Muito, pá, e coisinhas. e em termos de hardware também é muito melhor. E julgo que a interface de rede Ethernet será gigabit e a do GLNet destes não é? É 1010. Aliás, 100. Se bem que eles dizem aqui, 100 megabits. Ethernet, sim, Ethernet eles dão uma velocidade máxima de 100 Mbps e com o Wi-Fi 300 Mbps em condições ideais, Sim. mas isto sem os VPNs, portanto, com os VPNs Sim, obviamente claro. isto fica cortado assim à bruta, Sim. mas é bem fixe, pá, esta Mas em coisa. viagem, o que é que tu queres? Tu queres ver um vídeo ou outro e queres Quero aceder aos meus consultar. e-mails, mensagens, textos, redes Sim. sociais, etc. E sobretudo as minhas redes clandestinas Pronto. de Terrorismo. amigos terroristas que pô, têm planos para fazer, não é? Sim. Têm bombas para colocar. Sim, mas quer dizer, não vais estar a fazer streaming, não vais estar a fazer coisas. O mais intenso que vais fazer é ver um Não, streaming. streaming é só durante os atentados. Ao vivo nas redes sociais Sim. para divulgar o manifesto, que é uma coisa, é um Pronto. clássico, não é? E depois um Claro. gajo faz isso Mas e. aí usas o Wi-Fi do sítio que estás a atacar, não é? Pois, por acaso não tinha pensado nisso. Por acaso, é pá, mau passo, porque eu devia ter dito isso ao meu colega que fez isso recentemente, mas ele, entretanto, foi morto a tiro, portanto já não dá, já não posso avisá-lo. Fica para a próxima. O outro não foi morto a tiro, foi desfeito em pedacinhos quando se fez rebentar com uma mochila explosiva. Portanto, Pronto. fica para a próxima. Pois. Mas já sabem, Dicas. amigos, se quiserem fazer atentados, tenham atenção às redes Wi-Fi que vão utilizar para Sim. fazer o E streaming. utilizem um serviço de consultoria aqui dos Choninhas. Exato. Consultoria para terroristas. Pronto. Bom, mas é isso. Isso foi uma coisinha que me caiu Ok. agora na caixa de correio e fiquei mesmo entusiasmado com isto. A pena é o preço. Ok, vou tentar meter aqui outro tópico muito Não é um tópico, rapidamente. é uma bucha, sim. Que é o novo Product Manager e agora também líder de engenharia do Ubuntu Desktop, publicou no Discourse do Ubuntu um post a contar qual é o caminho. Não sei, não é exatamente essa a tradução do roadmap, Roteiro. roteiro. Para o ciclo do desenvolvimento do Ubuntu 24.10, que já tem o nome e agora esqueci-me do nome. Da versão. Já me esqueci. Então Vamos faz mal, para fazemos um pá, concurso e perguntamos às pessoas. Oracular Oriol. Pronto, já encontrei. Desculpa. Oráculo. Oracular Oriol. Orel. Oriol. Este momento teve o patrocínio de umas bolachas com creme branco. Sim. Pronto, e basicamente ele diz que isto resume-se a polir, polir, polir, polir. Sim, portanto vai aplicar cera no Ubuntu e vai polir, é isso. Vai para a minha equipa toda ali a dar Vai lustro. pôr o Ubuntu no elefante azul e vai polir, polir, polir, polir. Pronto. Exatamente. Pronto, há aqui uma série de alterações que foram feitas nas funcionalidades de controle de tempo em ARM em específico, E isso teve uns impactos interessantes, não muito positivos, que levou ao traço da versão beta do Ubuntu. E no próximo ciclo, isto significa que vamos ter que recuperar aqui algum tempo para focar-se em algum trabalho que ficou por fazer ali de polimento durante o ciclo da beta do Ubuntu. E além disso, vai haver um foco também em provisionamento do próprio sistema, portanto, na instalação do Ubuntu Desktop. Houve algumas alterações interessantes, por exemplo, a introdução de um ficheiro em que vocês descrevem o estado de algumas das configurações do Ubuntu, e que vocês podem carregar esse ficheiro para o instalador durante a instalação. Esse ficheiro tem que estar, por exemplo, num servidor web. Vocês indicam lá o endereço do servidor web, ele descarrega esse ficheiro e configura automaticamente algumas coisas do vosso sistema. Por exemplo, a rede, o nome do utilizador, a password, uma série de outras coisas que vocês podem configurar. Portanto, e vai haver um aprofundar das funcionalidades de configuração durante o ciclo de desenvolvimento, adicionar suporte para TPM com encriptação completa do disco, vai adicionar-se no suporte para drivers da NVIDIA. Isto vai incluir, por exemplo, utilizar o Wayland por omissão com a NVIDIA, que neste momento ainda usa X11, porque os drivers da NVIDIA têm o ciclo de desenvolvimento da NVIDIA ainda não alcançou o ponto em que está pronto para o Wayland de uma forma fiável. Mas a Canonical acredita que durante os próximos meses isso é possível de se atingir. Já foi tentado duas vezes antes e foi abandonado antes das releases, mas agora vai-se tentar de novo, porque eles estão muito confiantes que já é possível. Além disso, vai garantir-se suporte para instalação OEM, que é algo que está, acho que é omisso até com o novo instalador do Ubuntu. E há também mudanças a nível de snaps. O App Center vai continuar a ser melhorado. Vai haver bundles de aplicações. Vai haver um top de falta-me aqui a palavra que traduz isto corretamente. Que é, qual é a palavra? Charts. Tabelas com tops de aplicações, pronto, porque vocês podem experimentar. Vai ser mais fácil, enfim, encontrar aplicações e categorias de aplicações com o App Center. Vai-se também trabalhar no suporte para instalar pacotes DEB não vindos de repositórios, que é uma coisa que ficou quebrada já há algum tempo no instalador. E a aposta em Flutter vai continuar. Neste momento o Flutter em o Linux depende de GTK3 e vai haver uma migração para GTK4. O desenvolvimento do Ubuntu Core Desktop vai continuar. Eventualmente vai ser possível ter uma versão lançada do Ubuntu Core. Um sistema imutável e composable. Como é que eu traduzo composable? Compósito. Composite? Compósito ou compositável. Compósito é a junção de dois materiais, sim, diferentes. Sim, isso eu sei. Agora, composable, eu diria que é próximo dessa ideia. De pois, é poder compor. Modular, talvez. Sistema. Modular, não. Talvez seja uma. Sim, não, mas isso é a descrição do estado, não da capacidade. Não, capacidade de ser modular, de juntar componentes. Não, de fazer, a ação de fazer, de juntar os módulos e de. Epá, eu diria que composite é assim a coisa que me ocorre mais próxima, sem estar a fazer pesquisa nenhuma, mas fica o desafio. E quem acertar na palavra e nos der esse retorno antes do próximo episódio, ganha a nossa gratidão. Pronto. Ganha a nossa gratidão, porque se querem alguma coisa vão comprar coisas com os links afiliados. Pronto. Pronto, é isso mesmo. E pronto, estas são as grandes mudanças do próximo ciclo. Não sei se tens algum comentário a fazer sobre alguma delas. Olha, eu tenho dois comentários. Uma delas é em relação a essa história da Nvidia. Eu já ouço essa história há demasiado tempo, a troca do Wayland por X11, e eu digo assim... X11 por Wayland, aliás. Isso, que foi o que eu quis dizer. E eu digo, pá, São Tomé, vê para querer. Sim, até lá, sim. Não acredito. Já ouvi essa história tantas vezes, sim. Que é um bocadinho como as promessas do Elon Musk, que vai ter a tecnologia X dentro de 5 anos e depois passado 10 anos não tens nada. É verdade, mas aqui depende um bocadinho mais da Nvidia do que da Canonical. Pois, porque... eu não ponho isso em questão, a questão é que... Porque a Canonical tem... A Nvidia tem arrastado os pés na mudança de algumas tecnologias base do seu driver, que fazem com que o driver não funcione tão bem em um Wayland como funciona em X11. É a Nvidia que tem essa relação tão frutuosa com a comunidade de software livre, ao ponto do Linus lhe dar o dedo do meio. Não acredito. Curiosamente, eles têm uma relação muito melhor do que as pessoas... Há uns anos atrás, sim. Mas coisa melhorou. O meu segundo comentário prende-se com uma pequena precisão no inglês. Quando tu disseste charts, lembras-te, por causa das tabelas. Sim. É preciso ter cuidado com a pronúncia dessa palavra, porque se for tabelas, charts, tem que se pronunciar charts, com CH, porque se pronunciar charts... pode ser confundido com a palavra inglesa SHARTS, charts, que quer dizer peidos com o molho, que é a contração informal da palavra fart com a palavra... Mas existe realmente diferença entre uma coisa e a outra? Existe. Tabelas e peidos com o molho não ligam. Portanto, epá, não sei, charts não sei. E charts. Cuidado. Eis mais uma lição de inglês neste episódio. Já sabem, para a semana, trabalhos de casa. Pronto. E com molho, com molhenga, acabamos este nosso episódio. Isto é que se chama acabar em grande. É. Mas com uma mola no nariz. Resta então dizer que este show foi produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Miguel, pelo Tiago Carrondo, e é editado pelo Xande Carrapiço, o Senhor Podcast. Olha, fica aqui, o André Freitas foi pesquisar e diz que é combinável. Sim. Combina, ok, aceito. Até para a semana. Tchau.